Ele já está te tocando, ele está estabelecendo. Então a questão não é o que está acontecendo aqui, mas é o que vai ser estabelecido a partir daqui. E é isso que muitas vezes a igreja não entende. Ela vai para a igreja para estar com Deus, meu irmão. Eu não vou para a igreja para estar com Deus, eu vou para a igreja porque eu estou com Deus. É por isso que o lugar mais espiritual do mundo não deveria ser a igreja, mas o lugar mais espiritual do mundo deveria ser a sua casa. Porque é ali no seu quarto, quando você fecha a porta, que você tem um encontro com o Abba. E a glória de Deus te visita ali. E ali você entende a sua identidade, o seu propósito e o seu destino. É ali que os nossos filhos, eles devem ser inseridos numa cultura celestial. Aonde? Na nossa casa. Mas o problema é que muitas vezes nós trazemos os nossos filhos para quê? Para que o departamento infantil, eles possam instruir os nossos filhos. E é incrível como muitas vezes os pais, eles querem transferir para a igreja aquela que é a responsabilidade deles. Quem vai dar destino para os filhos são os pais. Quem dá destino para os filhos são os pais. Quem vai inserir os seus filhos numa cultura dos céus são os pais. Agora, é incrível como nós precisamos entender algumas coisas para que verdadeiramente nós possamos sair do lugar. Senão a sua vida cristã, ela vai estar fadada a ser como a vida de Ana. De ano em ano, você vai ao templo. De ano em ano, você vai ao templo. E permanece estéril. Porque a festa começa, a festa acaba. E o que vai restar daquele momento? Lucas capítulo 19. Diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro para vê-lo, já que havia de passar por ali. Versículo 5 diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe, o que ele disse? Zaqueu, desce depressa, hoje me convém o quê? Pousar na sua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. E todos os que viram isto murmuravam. Todos os que viram isso fizeram o quê? Murmuravam. Porque, às vezes, além de não fazer nada, a gente quer criticar quem está fazendo. E aí, o que aconteceu? Dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha o quê? E se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a essa casa, porque também este é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Quantas vezes você já ouviu esse texto aqui de Zaqueu? Quantas vezes nós já ouvimos essa mensagem? O engraçado é que a história de Zaqueu, ela é semelhante à nossa história. Porque um dia também nós nos encontrávamos na mesma condição de Zaqueu, como pecadores, homens sujos, distantes de Deus. E um dia também Jesus veio ao nosso encontro e revelou para nós o quê? Aquele que era o seu amor. E ele falou: olha, eu quero estar com você. E um dia você levantou a sua mão, foi para frente da igreja e falou assim: Jesus, eu também quero estar com você. E ali houve um encontro com Deus. Nós podemos dizer, às vezes, o nosso primeiro encontro com Deus. E aí Jesus entra na minha casa, entra na minha vida. E o que mais? Mexe com as estruturas, sara as minhas feridas. E ele foi fazendo isso com você. Pessoas problemáticas, homens e mulheres problemáticos. Porque, meu irmão, nós somos problemáticos naquela que é a nossa natureza adâmica. Mas o que acontece é que esse momento, ele passou da nossa vida. Diga, esse momento passou. Agora, até quando a gente vai ficar parado no tempo? Até quando a gente vai ficar parado nesse momento? Até quando você vai ficar ouvindo a história de Zaqueu, um homem pecador, e falar: não, eu sou um homem de pecados, eu vou ficar chorando e na verdade resignando a minha alma? Porque às vezes parece que os anos passam e eu permaneço no mesmo lugar em Deus. O que a gente precisa entender nesses dias é que a chave mudou. E não é mais para nós vivermos nesse contexto como Zaqueu. Por quê? Porque esse tempo passou na nossa vida. Mas agora, Deus, ele deseja o quê? Nos levar para outro nível. Por quê? Porque cada nível que você vence, Deus, ele te leva para outro nível. Mas cada nível da sua vida, você precisa lutar com uma arma diferente. As armas para esse nível, elas não serão suficientes para que você possa derrotar o inimigo no outro nível. Percebe que Davi, ele pegou a funda e ele jogou a pedra na testa do gigante, sim ou não? E quando o gigante caiu, ele avançou para um outro nível. A pedra derruba o gigante, mas o que mata o gigante é o quê? É a espada. Então as armas mudam quando você passa de nível. A pedra não era suficiente para matar o gigante, então Davi pega a espada de Golias e corta a cabeça dele. Porque as armas precisam mudar também na nossa vida. E o engraçado é que quando Davi, ele estava desarmado lá na frente, e ele chega no templo, e ele vai perguntar o quê? Se havia alguma arma lá? O que que o sacerdote fala? A gente tem aqui guardada a espada de Golias. Sabe por quê? Porque os níveis que você vence em Deus, eles te trazem habilitação. E ele só tinha aquela arma lá guardada, por quê? Porque um dia ele tinha enfrentado Golias. E a gente precisa mudar de nível. Fala para o seu irmão: até quando você vai ficar no mesmo nível? Meu irmão, em Marcos, no capítulo 2, aconteceu uma história semelhante a essa. Quantos lembram aqui que Jesus chega em Cafarnaum e ele começa ali a ensinar numa casa, e a casa está lotada? Quantos lembram disso? Então tem um homem ali paralítico. A diferença entre Zaqueu e aquele homem é que aquele homem era paralítico, Zaqueu era baixinho. Mas os dois não podiam enxergar Jesus por causa da multidão. Então no texto de Marcos 2, a Bíblia fala que quatro homens, eles se fizeram de árvores. Por quê? Porque eles levantavam aquele homem por cima do telhado e eles introduziram aquele homem na presença de Jesus. Agora, o que você precisa entender na sua vida é justamente isso, que nesse contexto de Lucas 19, nós precisamos de deixar de ser Zaqueu para passarmos a ser como árvores. Árvores para quê? Para que os Zaqueus que estão lá fora, eles possam subir em nós e enxergar Jesus Cristo e ter um encontro com Jesus Cristo como você teve um dia. Não é mais tempo de você ser Zaqueu. Até quando você vai continuar sendo Zaqueu? Porque a ideia de Deus é que nós sejamos como árvores nesses dias. E se você abrir comigo em Jeremias, no capítulo 17, abra comigo lá. Versículo 7. Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele será como o quê? Fala para o seu irmão, ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, e as suas folhas são sempre verdes. E no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Aquele que confia no Senhor, ele é como o quê? Como uma árvore. Por quê? Porque Zaqueu, ele não tinha tido um encontro com Deus. Mas a partir do momento que você tem um encontro com Deus, você precisa ser transicionado de lugar. O problema é que nós, muitas vezes, como cristãos, nós permanecemos no mesmo lugar. Nós não avançamos, nós não progredimos. E pela falta de progresso, pela falta de avanço, começa a vir o desânimo. Começa a vir o quê? Começa a vir o cansaço. E se nós formos perceber, toda árvore existente na terra, elas não são iguais. Mas cada árvore carrega uma vida única dentro dela. Sim ou não? Verdade. Em contrapartida, as árvores frutíferas, cada árvore produz um fruto diferente. A figueira, ela produz figos. A videira, uva, oliveira, oliva. Por quê? Porque cada árvore, ela existe para um propósito. Assim como cada um de nós. Nós carregamos uma vida individual em cada um de nós. E cada um de nós existe para um propósito na terra. Nem sempre o que uma pessoa frutificar vai ser a mesma coisa que você vai frutificar. Às vezes você olha para alguém que está frutificando e fala, aquela pessoa está frutificando e eu não. Por quê? Porque você fica se comparando. E a comparação e a competição é fruto de alguém que não sabe quem é. Alguém que não conhece a sua identidade. Porque quando você entende quem você é, você não vai se comparar, você não vai competir com ninguém. Porque você entende qual árvore que você é. E você entende qual é a sua natureza e você vai fluir naquilo que você foi criado para fluir. O grande problema é que às vezes a gente é figueira e a gente está querendo ser oliveira. Fala para o seu irmão, não queira ser quem você não é. A verdade é que quando nós descobrirmos quem nós somos em Deus, nunca mais nós vamos querer ser alguém além de nós mesmos. Agora, uma árvore sozinha, uma árvore isolada, talvez a gente, ao olharmos para ela, não enxerguemos tanto o seu significado. Mas se nós olharmos cientificamente a existência da vida humana, é sustentada pelo meio ambiente, meu irmão. Você sabia disso? Como que acontece lá o processo de fotossíntese? Como que é, Jorginho? Você que me explica aqui, como que é? A luz do sol. A luz do sol transforma em glicose as moléculas que são utilizadas para a energia do nosso corpo. Olha que aula que a gente recebeu aqui. Você sabia que a vida humana, ela está equilibrada pela natureza? Agora, se uma árvore isolada, muitas vezes nós não vemos significado para ela. Imagina um monte de árvores juntas e ligadas, vivendo para um propósito. Vivendo para quê? Para que a vida, ela permaneça intacta na terra. É isso que... É esse o movimento que Deus, ele quer estabelecer na igreja. Árvores juntas. Árvores diferentes, mas unidas por um propósito. Para que o reino seja estabelecido. Para que aqueles que não estão conseguindo ver Jesus possam subir em nós, ser sustentados por nós, segurar nos nossos galhos, possam comer dos nossos frutos. Até que deixem de ser Zaqueu e se transformem em árvores. Mas o nosso problema é que muitas vezes a gente não vive esse processo de transição na nossa vida. E aí começa a existir o quê? Uma falta de equilíbrio naquilo que Deus, ele quer estabelecer. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você abrir a sua Bíblia comigo em Números, acho que é capítulo 17. Versículo 1. Vocês estão comigo aí, gente? Amém? Diga assim: toda árvore existe para um propósito. Amém? Números 17 diz assim, versículo 1. Eu não vou ler versículo 1, não. Versículo 8 diz assim: no dia seguinte, quando Moisés entrou na tenda do testemunho. Versículo 7, eu falei? 7, 8? É o 8, então. No dia seguinte, quando Moisés entrou na tenda do testemunho, viu que a vara de Arão, pela casa de Levi, havia o quê? E o que aconteceu? Os botões haviam surgido, as flores haviam desabrochado e produzido amêndoas. Amém? Agora, se eu entendo essa ilustração profética, essa alegoria profética, de que Deus, o homem que confia no Senhor, é como uma árvore, Toda árvore, ela existe para cumprir um papel na natureza, no ecossistema, na vida na terra. E toda árvore existe para um propósito. Existem árvores aqui na cidade de São Paulo que, se você cortar, você precisa plantar outro. Porque elas produzem o equilíbrio para a vida. Então, se como toda árvore, eu existo também para frutificar. Agora, na minha vida, todo o processo de frutificação, ele não acontece do dia para a noite. Mas toda frutificação, ela sempre acontece através de um processo. Diga comigo, através de um processo. E é isso que acontece aqui em Números 17. A Bíblia diz que Moisés estava ali fazendo uma diferença, fazendo uma seleção entre os príncipes do povo. E Deus falou que para que a vara que florescesse, esse havia sido escolhido por Deus. Mas o que eu quero que você entenda nesse contexto é, na verdade, o processo de frutificação. E a Bíblia, ela é clara ao falar que primeiro vieram o quê? Os botões, os gomos, depois as flores e depois os frutos. Diga, primeiro os botões, depois as flores e depois os frutos. E se a gente arrancar os botões, o que vai acontecer? Os frutos não vão vir. E se a gente arrancar as flores? Os frutos não vão vir. Por quê? Diga, toda frutificação é fruto de um processo. E não adianta você falar assim, ah, mas nem toda árvore precisa frutificar. É engano seu. João capítulo 15, versículo 16. Diz o quê? Não fostes vós que escolhestes, que me escolhestes, mas eu que vos escolhi e vos designei para que vades e... Para que vades e o quê? E deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Meu irmão, toda vez que você encontra a palavra para, ela indica um propósito. Deus te criou para. Deus te chamou para. E quando ele fala aqui, Jesus fala, eu designei você para que você vá e você dê fruto. E o vosso fruto permaneça. Agora, o que a gente precisa entender é que eu não posso burlar o processo de frutificação na minha vida. É por isso que pessoas vivem anos e anos e anos e anos e anos e anos e nunca frutificam. Por quê? Porque nós não perseveramos no processo. Nós não vamos até o fim no processo. Então são botões, são as flores e depois as amêndoas. Você nasceu para frutificar, meu irmão, mas você precisa perseverar no processo. Você precisa ir até o fim no processo. Ah, pastor, mas é difícil. Irmão, é difícil para todo mundo. Não é só para você. Agora, tem muita gente querendo acelerar o processo. Se você colhe um fruto antes do tempo, ele pode estar até bonito por fora, mas por dentro ele vai amarrar na sua boca. E se você colhe um fruto depois do tempo, ele vai estar o quê? Estragado, passado. Sabe aquela goiaba madura demais, que você morde assim, ela até derrete assim na sua boca. Porque não é nem antes do tempo, nem depois do tempo. A Bíblia diz que há um tempo para cada propósito debaixo dos céus. Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 8, há um tempo para cada propósito e um jeito certo de fazer cada coisa. Tempo e modo caminham juntos. Se você quer cumprir o seu propósito na terra, se você quer viver uma vida de frutificação, você não pode burlar os processos estabelecidos por Deus. Mas você precisa perseverar nos processos. Às vezes, ah, pastor, mas parece que nada está acontecendo. Meu irmão, cada fruta tem o seu tempo. Por exemplo, agora não é tempo de mexerica. Vai começar. E vai acabar o tempo do morango. Por quê? Porque cada fruta, ela é produzida em uma estação do ano. E às vezes você está em uma estação da sua vida e ainda não é a hora de frutificar. E você fica, ai Deus, mas o fruto não vem. Ai Deus, mas não acontece, meu irmão. Você precisa perseverar no processo. Você precisa entender isso na sua vida. Até quando você vai ser imaturo? Até quando você vai ficar olhando para o morango, sendo que você é um figo? Ah, porque ó, o morango está bonito, olha como eu estou aqui cheio de agrotóxico. Meu irmão, você é louco. Eu não posso tentar pular as etapas. Eu não posso tentar burlar os processos de Deus. Senão lá na frente, diga, toda etapa que eu quero pular, lá na frente, isso vai me fazer falta. Engraçado como eu vi um vídeo esses dias. Eu nem compartilhei porque eu achei ele meio forte. E era de um estudante de medicina e ele estava fazendo a prova ali. E na hora da prova, ele levava a prova junto com o dinheiro para o professor dele. Ele comprava o professor dele para ganhar o diploma. Eu sei que isso não acontece aqui no Brasil, só acontece em outros países. Aí depois ele foi fazer uma outra prova e estava fazendo a prova e colocou um dinheiro lá e comprou o outro professor. E depois ele aparece comemorando o diploma dele de medicina. E daqui a pouco parece que aquele filme acaba e começa um outro. Então tem uma mulher doente que desmaia e chama o SAMU e leva aquela mulher para o hospital. E quando aquela mulher chega no hospital, esse cara que comprou o diploma, ele é o médico. E ele segura o bisturi na mão, ele fica olhando para ela assim. Fica olhando para ela. E sabe o que acontece? Aquela mulher morre. E quando aquela mulher morre, aquele cara então percebe que as etapas que ele pulou comprometeram o futuro dele. Porque um tempo me prepara para um tempo, um dia me prepara para outro dia. Deus, ele sabe as ferramentas que você precisa para cada tempo da sua vida. E aí, quando ele sai daquela sala para contar à família que aquela mulher tinha falecido, sabe quem que ele encontra? Ele encontra o professor que deu o diploma para ele, que se vendeu, que era o marido da esposa. Então são muitos ensinamentos, inclusive do plantio e da colheita. Mas você vê que tudo está ligado a uma... Hoje o nosso culto está tipo hortifruti aqui. Já que é domingo, é culto de feira. Mas você precisa entender isso na sua vida. Não queira pular os processos. Não queira pular as etapas na sua vida, senão lá na frente, isso vai te custar caro. Lá na frente, isso vai fazer falta para você. Sabe por quê? Porque o problema é que muitas vezes nós não estamos cumprindo o nosso propósito de frutificar na terra. E por isso o reino de Deus está sofrendo. O reino de Deus está sofrendo pela nossa irresponsabilidade, pela nossa falta de compromisso com o reino, pela nossa falta de propósito. Talvez a sua vida está melhor, você mudou de carro, mudou de casa, talvez você fez uma plástica aí, deu uma rejuvenescida. Talvez fez uma lip. E aí você fala, não, é o pastor, minha vida está indo para frente. Eu tinha um carro na garagem, hoje eu tenho dois. Eu tinha 30 sapatos só, pastor. Agora eu tenho 127. A glória da última casa será maior do que a da primeira. E você acha que isso é prosperidade? Você acha que isso é bênção? Você acha que isso é o centro da vontade de Deus? Mas o mundo está perecendo. As vidas estão morrendo. Por quê? Porque nós não entendemos o nosso lugar e a nossa posição no reino de Deus. E nós temos negligenciado a obra do Senhor. Jeremias 48, 10. Maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Meu irmão, a obra do Senhor não é tocar bateria, não é tocar guitarra, não é tocar violão, não é cantar na igreja, não é ficar na porta. A obra do Senhor, Deus não trabalha em coisas, Deus trabalha em pessoas. João capítulo 5, o meu pai trabalha até agora e eu também. A questão não é como o pai está trabalhando, é no quê? E o pai não trabalha em coisas, o pai trabalha em pessoas. E por causa da nossa negligência, por causa da nossa omissão, por causa da nossa falta de compromisso com o propósito, a gente tem deixado de frutificar nesses dias. Pessoas que precisam subir em você para ver Jesus. Quando chega o momento delas subirem, você não está lá. Se você abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5, versículo 13. Aleluia. Quem está comigo aí? Amém? Vocês estão meio quietos aí? Estão pensando? Mateus 5,13 diz assim, vós sois o quê? O sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, sem sabor, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Meu irmão, se você existe para um propósito e você não está cumprindo com esse propósito, para que você serve então? Sabe aquela enceradeira velha que você tem na sua casa? Aquela de fazer assim, ó. Os meninos mais novos não sabem, né? Aquela enceradeira. Eu lembro que meu avô morreu, meu irmão. E tinha um quartinho lá em casa e ficava uma enceradeira. E minha mãe pendurava um blazer ali. E quando a gente estava no quarto, ela falava assim, vai buscar um copo com água. Meu irmão, eu passava assim no quarto, assim, parecia que tinha uma pessoa lá vestida no blazer. Eu ia correndo e voltava correndo. A verdade é que a enceradeira serve para encerar o chão. Mas quando ela fica velha e fica quebrada, alguém já teve uma enceradeira quebrada na sua casa? Para que você começa a usar ela? Para pendurar roupa. A verdade é que você foi criado para um propósito. Você foi criado para servir a um propósito. E se você não está servindo a esse propósito, para que você serve então? O que você está fazendo aí? O que você está fazendo na família que você foi inserido? O que você está fazendo na empresa que você trabalha? O que você está fazendo na classe da faculdade que você está? O que você está fazendo na rua que você mora, no bairro que você mora, na cidade que você mora? Se o sal, ele perde o sabor e ele não serve mais para salgar, ele não serve para mais nada, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. E Jesus continua, versículo 14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro ilumina todos que estão na casa. A luz serve para quê, meu irmão? A luz serve para quê? Para iluminar. Você é a luz do mundo. O que você está iluminando? Quem você está iluminando? De que forma você tem tratado o seu propósito na terra? Ou você acha que a sua vida é acordar, trabalhar, pagar conta e comer uma pizza, voltar para casa, assistir um filme e trabalhar, e vir para cá, e namorar, e ir no cu? É isso a sua vida? Paulo diz que se o propósito para a nossa vida ela está só debaixo dessa terra, nós somos os homens mais miseráveis da face da terra. O grande problema, meu irmão, é que se você é uma árvore, você precisa ficar incomodado porque você não está frutificando. Eu quero, como uma voz profética, liberar um incômodo dentro de você aqui nessa manhã. E se você não se incomoda com isso, é porque alguma coisa dentro de você não está no lugar. Se você abrir a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 6, versículo 43. A Bíblia fala assim: não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê fruto bom. Cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Diga, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Diga para o seu irmão, não é o fruto que a sua igreja dá. Não é o fruto que o seu pastor dá. Não é o fruto que a sua esposa dá. Não é o fruto que o seu marido dá. É pelo seu próprio fruto. Fala para o seu irmão, onde estão os teus frutos, meu irmão? Diga para o seu irmão, quais são os teus frutos para essa geração? Então Jesus diz, não se colhem figos dos espinheiros, nem vindimam uvas dos abrolhos. Toda árvore boa produz bons frutos. Meu irmão, você existe por um propósito na terra. E a coisa mais miserável que a gente pode viver é estar tendo sucesso em coisas que Deus não aprova, meu irmão. Talvez você está tendo sucesso em um monte de coisa, mas você não está cumprindo aquilo que Deus espera que você cumpra nesses dias. E então você está fracassando da mesma forma. E às vezes você olha para alguém e você acha que aquela pessoa é fracassada. Porque aquela pessoa está passando por uma crise financeira. Porque aquela pessoa está andando de ônibus. Mas talvez aquela pessoa que você olha e você julga, ela está mais no propósito do que você. Porque Jesus disse que dois homens subiram à sinagoga. Um era publicano, o outro era fariseu. O fariseu orou e falou assim: Senhor, graças a Deus que eu não sou como esses pecadores. Mas o publicano bateu no peito e falou assim: Senhor, eu não mereço estar aqui. Eu sou pecador. E Jesus faz uma pergunta: quem desceu do templo justificado? Será que eu estou vivendo naquele que é o propósito de Deus para a minha vida? João 1,12. Mas todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa palavra poder, a palavra exousia, que significa uma autoridade governamental. Então Deus, ele designou a você uma autoridade para que você viva como filho, para que você ande como filho, para que você se mova como filho. 1 João 2,6: aquele que diz que está em Cristo precisa andar como ele andou. Versículo 13 diz assim: filhos não nascidos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então quem eu sou? Bata no seu peito e fale: eu sou filho de Deus. Efésios capítulo 1. Versículo 4 diz assim: pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para quê? Para sermos filhos. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito, segundo o selo da sua vontade. Você é filho de Deus. Diga: eu sou filho de Deus. Então viva como filho. Desculpe. Ande como filho. Se mova como filho, meu irmão. Frutifique como filho. Aonde estão os meus frutos? Aonde estão os meus frutos? Porque se toda árvore se conhece pelo fruto, então eu sou conhecido pelos meus próprios frutos. Romanos 8. Vamos ler a Bíblia um pouquinho hoje. Fala pro seu irmão: acabou a moleza. Versículo 13 diz assim: pois se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? São o quê? Pois não recebestes... Qual que é a música que o Guilherme estava tocando aqui, espontâneo aqui? O que que ele disse aqui? Pois não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos o quê? Versículo 16 diz o quê? O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos quem você é. Levante as suas mãos, feche seus olhos, cante aí. Cante que eu sou filho de Deus. Não é isso que você estava cantando? Não é isso que você estava cantando? Que você está mergulhado no amor? Que você está mergulhado nesse amor? Que por isso você chama ele de Abba Pai? Não é isso que você estava? Não é isso que você estava declarando? Diga: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Ah! Ah! Deixa eu te dizer uma coisa, olha aqui para mim, meu irmão. Olha aqui para mim. Um filho, ele existe com um propósito. O filho, ele existe para estar com o pai. Deus não te chamou para fazer coisas para eles, mas Deus, ele te criou para estar com ele. Um filho, ele existe para ser a extensão do pai. Quando o pai morre, o filho, ele carrega a vida do pai dentro dele. Você sabia que você carrega a vida do pai dentro de você? É por isso que Jesus disse: vós fareis obras iguais e maiores. Porque é isso que nós carregamos, meu irmão. Diga assim: eu sou filho de Deus. Eu existo para ser filho, e eu preciso dar frutos que um filho dá, que um filho de Deus dá. Diga: eu sou filho de Deus, e eu preciso dar frutos nessa terra, como filho de Deus, como filho de Deus. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 3, no versículo 8. Aleluia! Clamamos Abba, Pai. Clamamos Abba, Pai. Clamamos Abba, Pai. Clamamos Abba, Pai. Clamamos por Ti, Abba, Pai. Clamamos por Ti. Lucas capítulo 6, 3, versículo 8, diz assim: produzi frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Versículo 9. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. A gente precisa produzir frutos dignos de arrependimento. Por quê? Porque o velho Jorge, o velho Marcos, a velha Jade, eles produziam frutos. Sim ou não? O velho Guilherme, ele produzia frutos. O velho Léo, ele também produzia frutos. A velha Dona Aida produzia frutos. A velha Lígia produzia frutos. Mas então, eu desci da árvore. Jesus entrou na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sarou minhas feridas, me ensinou a ter santidade. Então eu me arrependi, eu mudei a minha mente. Arrependimento é mudança de mentalidade. Então aqueles frutos da velha Vanusa não se encaixam mais com os frutos da nova Vanusa. Porque ou você é o velho Léo, ou você é o novo Léo. Ou você é a velha Lígia, ou a nova Lígia. São esses frutos que eu preciso liberar. Frutos dignos de arrependimento. Por quê? Porque o machado já está posto sobre a raiz. E toda árvore que não dá fruto, ela perde a sua utilidade, ela perde o seu propósito. Se você entende, quem entende aqui que você é filho? Quem entende aqui que você precisa frutificar nesses dias? Quem entende? Então, meu irmão, eu vou falar uma coisa. Toda vez que você está levantando a sua mão e dizendo que você está entendendo o seu propósito, toda vez que você entende o seu propósito, você se responsabiliza por ele. Essa responsabilidade não está mais sobre a minha cabeça, agora está sobre você. Você está falando que você está entendendo. É que nem para o meu filho. Então, minha filha, se ela faz alguma coisa errada pela primeira vez, eu nunca ensinei ela. Sabe o que eu vou fazer, filha? Vem cá. Olha. Não se faz isso. Isso daqui é errado. Tudo bem? Eu não quero ver mais você fazendo isso. Daquele momento em diante, se ela fizer de novo, ela é responsável. Ela está fazendo intencionalmente. Porque eu vou falar no final. Você entendeu? Ela vai falar: entendi. Então, se você está dizendo que você entende o seu propósito, você é responsável por ele, meu irmão. Porque quem eu sou? Qual é a minha identidade? Eu sou filho de Deus. Para que existo? Qual que é o meu propósito? Existo para manifestar o reino. Existo para estar com o Pai e para que as pessoas vejam o Pai em mim. E como eu vou fazer isso? Da forma que eu ando. Ou as pessoas vão ver o Pai em mim ou elas não vão ver. Porque nisto serão conhecidos os meus discípulos. Pelo amor, pelos frutos que eles produzem. É por isso que Deus, Ele está trazendo essa revelação para você. Deuteronômio 29:29. Clamamos, Abba, Pai. Clamamos, Abba, Pai. Xaranarabassu yeremanayas. Clamamos, Abba, Pai. Clamamos, Abba, Pai. Clamamos, Abba, Pai. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas, diga as reveladas, pertencem a mim, diga pertencem a mim. Fala assim: Deus me revelou nessa manhã que eu sou filho e que eu preciso frutificar como filho. Diga: isso pertence a mim e aos meus filhos para sempre. Para quê? Para que as cumprais. Para que você cumpra isso. Para que você cumpra todas as palavras dessa lei. Então, se você entendeu essa revelação, você hoje se torna responsável por ela. Você entende por que Jesus fala da porta larga e por causa da porta estreita? Porque quando você entende, você se torna responsável daquilo. Eu quero ser como um atalaia, como em Ezequiel 33 aqui nessa manhã. Porque o atalaia, quando ele não fala nada, o sangue das pessoas é cobrado dele. Mas quando ele libera o aviso, quem morrer, quem sofrer dali em diante, é responsabilidade de cada pessoa. Então o seu sangue, ele está sobre a sua cabeça. Meu irmão, eu quero me responsabilizar por pessoas. Eu quero me responsabilizar por Zaqueus. Zaqueus são meninos, são bebês na fé. Eles precisam que você pegue na mão deles. Eles precisam que você tenha paciência com eles. Mas, meu irmão, a gente tem que deixar de ser aquele Zaqueu velho. Você vai ser menino. Até quando? Até quando na sua vida você vai andar e viver como um menino? Na folha da sua árvore existe um remédio. Apocalipse capítulo 22. Então me mostrou um rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Ah, céus e terra se encontrando no meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Sabe onde está a cura para a cidade de São Paulo? Está em você. A cura para a sua família está em você. A cura para essa cultura está em você. A cura para as pessoas lá da sua faculdade, do seu trabalho, está em você. A folha que você tem carrega um remédio para curar as nações. E se você não está cumprindo isso, você não está vivendo com propósito, a sua vida não está alegrando o coração de Deus. Deus, Ele te ama, Ele é apaixonado por você, Ele jamais vai desistir de você. Mas nem sempre Deus está concordando com a forma com que você está vivendo a sua vida. E eu preciso ser verdadeiro para te dizer isso. Ah, pastor, mas por que eu não estou frutificando? O que está acontecendo comigo? Jeremias 17. De novo, vamos lá. Eu amo a Bíblia, gente. Verdade. Aleluia. Ele será como a árvore plantada junto aonde? Aonde que essa árvore está plantada? Junto às águas. É plantada junto às águas. E ela estende as suas raízes para onde? Para o ribeiro. E não receia quando vem o calor. Por quê? Porque ela sempre está hidratada, ela sempre está cheia de vida, suas folhas são sempre verdes, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Por quê? Porque a minha capacidade de frutificar está intimamente ligada com o meu sistema de raízes. Ou as raízes da sua árvore estão ligadas na terra ou elas estão ligadas no céu, meu irmão. É por isso que quando Jesus foi comer de uma figueira, Mateus 21, abre lá. De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Avistando-se uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela, mas não achou nela, senão folhas. Não achou nela, senão folhas. Diga assim, aquela árvore era bonita. Ela era vistosa diante dos homens. Sabe por quê, meu irmão? Porque quem não vive para propósito, vive para se exibir, vive para exibição. E talvez alguém possa olhar para a sua vida e falar, olha como ele é bonito, olha como é bonita, olha como ele está bem, olha como ela está bem, olha como as folhas dela são vistosas. Mas quando o mestre chegou para colher um fruto, ele não encontrou o fruto. Por quê? Porque o mundo, ele dá muito mais ênfase para o exterior das pessoas do que para o interior. Mas no reino de Deus, Jesus Cristo sempre deu muito mais importância para a realidade interior das pessoas do que para a realidade exterior. 1 Samuel 16, versículo 7. Samuel, você olha a aparência, mas eu olho o coração. Aparentemente, no seu Instagram, no seu Facebook, no seu Twitter, você pode ser a pessoa mais espiritual, a pessoa mais feliz do mundo, a pessoa mais crente, mas meu irmão, quem você é quando ninguém está te vendo? Onde estão os teus frutos verdadeiramente? Porque se são só folhas, então é só exibição, é só performance, é só externo. Então Jesus, ele se aproxima daquela figueira e não encontra nada senão folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto em ti. Uau! Fala para o seu irmão, uau! E a figueira secou imediatamente. Fala para o seu irmão, o reino de Deus não é uma brincadeira. A gente não pode mais brincar de igreja, Sara. A gente está brincando de igreja, brincando de ser crente. brincando. E a gente fica, para a direita, para a esquerda, por todo lado. E faz a coreografia, celebrai a Cristo, ressuscitou. Cara, ou você vive uma vida com um propósito, ou você não está vivendo a sua vida. Estar em uma igreja não faz de você um cristão, meu irmão. Porque o cristianismo não diz respeito àquilo que nós vivemos aqui dentro, mas àquilo que nós vivemos quando nós sairmos daqui. Você pensa que Jesus estava brincando? É por isso que quando Pedro fala uma besteira lá, ele fala, para trás de mim, Satanás. Porque Jesus, ó, ele não está brincando. Ele não está ali perdendo o tempo dele com a história da caronchinha. Mas ele está ali firme no propósito. Ele está ali focado. Ele está ali entendendo o que ele é e entendendo o que ele precisa cumprir. Por isso que ele fala, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Porque ele sabia exatamente o que ele tinha vindo para cumprir na terra. E a gente fica brincando. A gente fica vivendo uma vida sem propósito. Ah, deixa para a semana que vem. Ah, deixa para o mês que vem. Ah, deixa para outro tempo na minha vida. Ei, desperta tu que dormes. Até quando você vai ser Zaqueu, meu irmão? Até quando você vai ser um peso para as pessoas ficarem carregando você? Já era para você estar carregando outras pessoas. E você vai ficar aí nessa mesma? Comendo das migalhas da mesa só no culto de domingo? Sendo que você tem uma palavra aberta para você 24 horas por dia na sua casa, no seu quarto. Você pode entrar diante do trono da graça, comer e beber 24 horas por dia. Por quê? Porque o véu se rasgou. E o pão da presença está posto na mesa. Porque o Verbo está esperando você sentar para partir o pão. E quando ele parte o pão, as escamas caem dos seus olhos. Por que que você vai ficar comendo das migalhas se você é filho? Os cachorrinhos comem das migalhas, mas os filhos, eles comem na mesa. Sabe qual é a diferença dos frutos, Jace? É do sistema de raízes. Enquanto as suas raízes estiverem na terra, Lígia, você vai dar frutos humanos, frutos emocionais, frutos terrenos, porque a origem é a terra. Mas quando as minhas raízes são nos céus, hoje, então, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra. Eu atraio a realidade dos céus para a terra. Você entende? Eu preciso definir onde as minhas raízes elas estão enxertadas. Nos céus ou na terra? Eu quero trazer uma palavra profética para você nesses dias, porque Deus ele quer transicionar as nossas raízes. É por isso que em Jeremias capítulo 1, vamos mais um pouquinho, estou acabando, gente. 10h57. Eu sei que eu falo, tenha paciência comigo. Depois ora por mim, lembra de mim nas suas orações. Jeremias 1:10. Vê, ponho-te hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres e para arruinares, e para edificares e para plantares. Entenda uma coisa, Deus está transicionando a igreja na nação brasileira. E eu quero ser profético aqui hoje. Deus está arrancando a igreja de uma raiz terrena, da raiz que é ligada à prosperidade, à bênção, ao humanismo, à centralidade do homem. E Ele está enxertando a igreja brasileira nos céus. Porque se a gente quer mudar o fruto, a gente precisa mudar a origem. Se não mudar a origem, se não mudar a fonte, os frutos vão continuar sendo os mesmos. E nós corremos o risco de cometer os mesmos erros de uma maneira diferente. Os mesmos erros com nomes diferentes. É por isso que nesse tempo, fala para o seu irmão, você precisa ser desligado. Fala assim, você precisa ser desconectado. Você precisa ser arrancado. Você precisa se desligar, meu irmão. Você precisa se desligar, se desligar, se desligar, se desconectar, ser arrancado nesses dias. Arrancado de uma realidade, arrancado do natural. Arrancado de uma realidade incrédula. Para quê? Para ser enxertado, para ser inserido em uma outra realidade. Como está escrito em Romanos 11, guardadas as devidas proporções, mas a Bíblia fala que a gente era de uma figueira brava. Nós não pertencíamos à videira verdadeira, à videira. E aí, Deus ele nos arrancou de uma raiz como gentios, e Ele nos conectou à promessa que está sobre Abraão. E pela fé nós fomos arrancados de um lugar e enxertados em outro lugar, para que nós fôssemos herdeiro da promessa de Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus está fazendo isso com a igreja brasileira. Ele está arrancando você, Ele está tirando você de uma realidade e está conectando você a outra realidade. Deus está fazendo isso com a igreja nesses dias. Deus está fazendo isso comigo nesses dias. Diga assim comigo: para mudar os frutos, precisa mudar a fonte. Amém? Vamos abrir então em João 15. O que que é uma fonte, meu irmão? Uma fonte de energia. Como que se chama? Meu xará. O que que é uma fonte de energia? Uma tomada é uma fonte de energia. É ou não é? Se você liga ali um equipamento eletrônico, ele pega a energia daquela fonte e ele funciona por causa da energia que ele está conectado. E se você ligar o 110 no 220? Vai queimar, porque é muita energia. E se você ligar o 220 no 110? Não vai funcionar, porque ele precisa de mais energia. E aí tá. Então o que que você precisa pensar, Carol? Que a fonte que alimenta a minha vida é a fonte que vai me mover. A fonte que me alimenta é a fonte que me move. Olha que legal essa frase. Repete assim: a fonte que me alimenta é a fonte que me move. E só pode te mover, só pode te parar aquilo que te move. Porque se você desliga um equipamento eletrônico da tomada, ele para. Porque só pode me parar aquilo que me move. É por isso que uma pessoa que ela é movida por dinheiro, ela para por causa de dinheiro. Porque só pode me parar aquilo que me move. E Deus, Ele quer substituir as fontes da nossa vida nesses dias. Porque quando a fonte é a terra, a gente se alimenta das coisas da terra. A gente se alimenta das coisas da alma. E aquilo é bom para a nossa alma. Mas é aquilo que te move. É aquilo que te direciona. Agora, quando eu me ligo aos céus, então aquela fonte é que vai me movimentar. E é aquela fonte que vai me fazer produzir frutos. João 15 diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, Ele corta. E todo ramo que produz fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. É um enxerto. Vem cá, Jorginho, por favor. Às vezes a gente vai pegar aqui na mão, certo? Isso daqui é uma ligação superficial. Se alguém puxar o Jorginho lá e alguém me puxar aqui, sabe o que vai acontecer? A nossa mão vai se soltar. Agora, se eu for enxertado no Jorginho, se a gente for costurado aqui, se a gente for num hospital e fizer uma cirurgia e costurar minha mão na mão dele, meu irmão, a gente vai estar ligado pro resto da vida. Se puxar o Jorginho, eu vou junto com ele. Se me puxar, ele vai vir junto comigo. Isso é estar enxertado na videira verdadeira. É você vivendo em Deus e Deus vivendo em você. A raiz e a árvore, obrigado, Jorginho, a raiz e a árvore são a mesma coisa. A fundação e o edifício é a mesma coisa. É você vivendo nele e ele vivendo em você. Isso está enxertado. Agora, as nossas ligações nesses dias são superficiais. O primeiro problema você larga. O primeiro problema você abandona. O primeiro problema você vai embora. O primeiro problema você faz as malas e fala: não quero mais ficar casado. Relacionamentos superficiais, alianças superficiais, enxertos superficiais. Ué, os dois não são uma só carne? Não tem mais marido e mais esposa, mas os dois são uma coisa só. E ele fala: se permaneceres em mim, eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir se não estiver na... O segredo está onde? Na fonte. Diga: o ramo sozinho é só um ramo. Mas o ramo enxertado na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira. Vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, o que que acontece com essa fusão? Dá quantos frutos? Muito fruto. Quem acha aqui que alguma coisa está errada, meu irmão? Aonde estão os muitos frutos? Não é possível, meu irmão. Eu começo a ler a Bíblia e falo assim: cara, alguma coisa está errada. Sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como o ramo e secará. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado o Pai. Como que o Pai é glorificado? Quando você frutifica. Não existe glória maior para o Pai. Não é quando você compra o carro novo, quando você muda de casa. É quando você frutifica para o reino de Deus. Para que a gente possa cumprir o nosso propósito nesses dias, nós precisamos mudar de fonte. Sabe, se um carro novo te empolga, se o dinheiro te empolga, se um filme, um jogo de futebol... Ontem jogou Corinthians e Santos, não jogou? Jogou ou não? Quanto que ficou lá? Alguém sabe aí? 1-0 pro Santos? Pro Corinthians. 1-0. Tava lotada a arena lá. Sabe o que acontece nesses dias, meu irmão? A torcida do Corinthians faz mais barulho que a igreja. Eles estão mais empolgados em estar na presença de um time de futebol, às vezes de perna de pau. Porque quem vê parece que está jogando lá o Neymar, o Messi e o Cristiano Ronaldo. Mas eles estão mais empolgados do que nós. Nós às vezes não conseguimos permanecer com os nossos braços erguidos. Nós às vezes não conseguimos permanecer de pé no Senhor. 2 horas de culto é demais para mim. Eu sinto sono. Eu não aguento mais a palavra, sabe por quê? Porque aquilo que te move são as coisas que estão movendo a terra. Então isso te empolga. Sentar no McDonald's te empolga. Assistir sua série favorita te empolga. No feriado você põe aquele totô, faz aquela bacia de pipoca, pega sua mamadeira e fica no sofá mamando. E fica ali 8 horas seguidas assistindo séries. E eu te pergunto, quando foi a última vez que você passou 8 horas seguidas na presença do Senhor, com os joelhos dobrados, adorando, só dizendo, Jesus, eu te amo, só dizendo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Sabe por quê, meu irmão? Essa é a fonte que te alimenta. Essa é a fonte que te alimenta. E os seus frutos são frutos que têm origem dessa fonte. É por isso que quando você olha para o reino de Deus, faz anos e você não ganha uma vida para Jesus. Faz anos e você não prega o evangelho para ninguém. Faz anos e você não cura um enfermo. Faz anos e você não expulsa um demônio. Faz anos e você não batiza uma pessoa. Porque os frutos que você está correndo atrás não são os frutos do reino. É incrível que para fazer uma faculdade você levanta 6 horas da manhã e vai dormir 1 hora da manhã. Quem já fez isso aqui por conta da faculdade? Porque você trabalha e estuda para pagar a sua faculdade. Mas é incrível que eu não posso ir para a igreja porque eu estou cansado. É incrível que eu não posso ir para uma vigília porque eu estou com sono. É incrível como os nossos valores, eles estão invertidos nesses dias. Porque quando é para você gerar para você, você pode. Quando existe um salário envolvido nisso, você pode. Mas quando é para fazer por propósito, quando é para fazer por amor, não, eu não posso mais. Alguma coisa precisa mudar nesses dias. A fonte que te move precisa ser substituída. Você precisa desligar a sua tomada da terra e ligar a sua tomada no céu, meu irmão. Porque senão daqui 5, 10 anos, a sua vida vai estar no mesmo lugar. E isso não é praga, isso é consequência. Isso é resultado. É por isso que Jesus falou: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Eu quero terminar aqui hoje dizendo para você que nós precisamos ser radicais nesses dias. Deus está transicionando a sua noiva, Ele está transicionando a sua igreja. E se você não entender isso e não entrar nesse movimento, daqui a pouco você não vai se encaixar. Você quer mais de Deus? Então você precisa ser mais radical. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Toma o teu lugar aqui, vem e toma o teu lugar aqui, vem e toma o teu lugar aqui, vem e toma o teu lugar aqui. Você pode fazer essa oração: vem e toma o teu lugar aqui, vem e toma o teu lugar aqui. Quando você estiver cantando, canta isso pra Deus. Canta pra Deus. Canta pra Ele hoje isso. Vem e toma o teu lugar aqui. Não canta uma canção ao vento. Canta pra Ele. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Cristo precisa voltar a reinar na igreja nesses dias. Xaracandaralabassuia lemanaia. Chorakandarabasuyeremanayas. Chorokondorobosuyeremanayas. Ah! Se você puder ficar em pé, faça isso no seu lugar. Se você puder levantar as suas mãos, cante isso para Ele. Ah! Vem e toma o teu lugar, Rei dos Reis, te exalta. Canta pra Ele, meu irmão. Cante isso pra Ele. Rei dos Reis, te adoramos. Rei dos Reis, Rei dos Reis. Jesus precisa voltar a reinar na igreja. Jesus precisa voltar a reinar na sua vida. Jesus precisa voltar a reinar no seu coração. Vem, vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Diga isso pra Ele. Vem e toma o teu lugar aqui. Libere, libere, libere o seu coração. Clame a Ele. Nós não podemos perder para uma torcida de futebol. Nós não podemos perder, meu irmão. Nós não podemos perder. Nós não podemos perder para uma parada gay. Nós não podemos perder. Fica diante do Rei. Diante do Rei. Vem e toma o teu lugar aqui. Oh! Vem e toma o teu lugar aqui. Ah! Vem e toma o teu lugar aqui. Céus e terra! Oh! Céus e terra se encontram alinhando o seu plano, o universo desmerece. Ah, ah, céus e terra se encontram alinhando o seu plano, o universo estremece. O leão rugiu do trono. Céus e terra se encontram alinhando o seu plano, o universo estremece. O leão fugiu do trono. Céus e terra se encontram alinhando o seu plano, o universo estremece. O leão fugiu do trono. Santo, tu és santo e poderoso Deus. Declare isso. Tu és santo e poderoso Deus. Tu és santo e poderoso Deus. Tu és santo. Tu és santo e poderoso Deus. Tu és santo e poderoso Deus. Tu és santo e poderoso Deus. Tu és santo e poderoso Deus. Diga para Deus: Senhor, eu não quero continuar sendo estéril. Eu não quero continuar como Ana, de ano em ano, no mesmo lugar. Se o que te guiar não for o propósito, você vai continuar perdido. Aquilo que te guia precisa ser o propósito. Outra coisa não pode te guiar. Se não for o propósito que te guia, você vai permanecer perdido. Você vai permanecer como se alguma coisa estivesse faltando. Porque não é o propósito que está te guiando. Mas naquele ano, Ana entrou no templo. Essa é a nova geração da igreja. Uma geração de Ana. Uma geração que um dia estava estéril, estava humilhada, estava envergonhada. Mas naquele dia, ela derramou tudo que ela tinha ali no altar. Eu quero te convidar a derramar tudo. Tudo que você é, tudo que você tem no altar. Ana não orou com palavras. Ela orou com gemidos, com lágrimas. Quanto tempo faz que você não chora na presença de Deus? Quanto tempo que você não fala assim: Senhor, dá-me filho, se não morro. Senhor, eu não quero mais ser estéril. Senhor, muda a minha fonte. Senhor, muda a minha fonte. Xaracana rabacana rabassu elemanaias. Xoracana rabassu elemanaias. A pior coisa, meu irmão, é quando você não tem uma coisa e pensa que tem. Porque quando você não tem algo, e sabe que você não tem, você faz algo para ter aquilo. Mas quando você não tem e pensa que tem, então você não faz nada e você fica parado. Esta é a igreja de Laodiceia. Ela diz: eu sou rico, ah, eu estou abastado, não tenho falta de nada. Mas o Senhor olha para a Laodiceia e fala: você é cego, pobre, nu e miserável. E Ele está falando para a igreja nesses dias: eis que estou à porta e bato. Porque a porta da igreja está fechada. Mas em Apocalipse 4, versículo 1, diz assim: eis que eu olhei para o céu e vi uma porta aberta. Porque se a sua porta está fechada, a porta dos céus, ela permanece aberta. Se você saiu do seu lugar, Deus não saiu do seu lugar, do lugar dele. Precisa haver um clamor no nosso interior nesses dias. Você precisa se lançar diante dele e falar: Senhor, eu não posso mais viver estéril, eu não posso mais viver desse jeito. Dá-me filhos, dá-me filhos, dá-me filhos, dá-me filhos, dá-me filhos. Eu quero te convidar a dobrar os seus joelhos nessa hora. É como uma posição de uma mulher que está para dar luz a um filho. Existe algo sendo gerado dentro de você. Libera, libera um clamor, libera um grito nessa manhã, libera um choro e fala: Deus, por favor, me tira desse lugar, me tira, me tira, me tira desse lugar, me tira, me devolve o propósito, me devolve o propósito, me devolve o destino. Libera um clamor, meu irmão. Chorem virgens, chorem noiva, para que ele venha, para que ele venha, para que ele venha. Chore, Senhor, Senhor, me faz frutífero, me faz frutífero. Oh! Que haja um inconformismo, que haja um inconformismo dentro de você, que haja um inconformismo, que haja, oh! Que haja um inconformismo. Você vai frutificar, você vai frutificar. Eu libero a sua vida hoje para entrar no seu destino, para entrar no seu propósito. Se agarre ao propósito hoje. Não é o que a igreja vai fazer por você. Não é o que os pastores vão fazer por você. É o que você fará por você mesmo, meu irmão. Xaracandararabassuieremanaias. Rocondorobossuieremanaias. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar em mar, do norte até o oriente, correrão por toda a parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão, e não a acharão, e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem: como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o culto de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais, diz o Senhor. Chegou o tempo de nós pararmos de dizer uma mensagem, mas chegou o tempo de nós sermos uma mensagem. Os campos já estão brancos. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Clamai para que Deus envie os trabalhadores. Eu clamo, Deus. Eu faço um clamor aqui nessa manhã. Que o Senhor envie os trabalhadores para essa seara. Aqueles que irão bater no peito e dizer: eu me responsabilizo pela noiva. Eu me responsabilizo por aquilo que Deus quer fazer nesses dias. Eu clamo para que o Senhor envie os trabalhadores sobre a nação brasileira, de norte a sul, de leste a oeste, que venha o teu reino, que venha o teu reino, Pai. O Senhor é santo. O Senhor é santo, meu irmão. O Senhor é santo. Senhor, nós estamos aqui como os discípulos estavam no caminho de Emaús. Nós estamos muitas vezes correndo atrás dos nossos sonhos, correndo atrás dos nossos objetivos e nos afastando do propósito. O Senhor tinha dito que aquelas coisas aconteceriam, mas eles não deram ouvidos às tuas palavras. Então o Senhor foi ao encontro deles, o Senhor veio ao nosso encontro nessa manhã. E enquanto o Senhor falava com eles, o coração deles queimava. Nessa manhã, enquanto o Senhor estava falando com a gente, o nosso coração estava queimando. Mas quando o Senhor entrou para estar com eles, e quando o Senhor sentou na mesa e partiu o pão, as escamas dos olhos deles caíram e eles te reconheceram. Senhor, nós vamos sentar na mesa nessa manhã. Eu quero te pedir que caiam as escamas dos nossos olhos, Pai. para que nós possamos reconhecer o Senhorio, Pai. Que nós possamos reconhecer o Senhor, que nós possamos reconhecer o Rei, que nós possamos reconhecer o Teu governo nesses dias. É o que eu te peço hoje, Jesus. É o que eu te peço hoje. Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos. Precisamos te ver, Jesus. Se você puder ficar em pé, nós queremos servir vocês nessa manhã. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. E se não, mandará cortá-la. Talvez nós temos sido essa videira. Uma videira infrutífera. Não sou eu que vou dizer se você está dando frutos ou não. Você mesmo precisa responder isso. O que nós precisamos entender hoje é que essa parábola ilustra que Jesus está olhando para uma árvore que está estéril. E ele está falando: eu vou dar mais uma chance para ela. Eu quero que esse culto de Santa Ceia, esse dia 5 de março, de 2017. Seja uma virada de chave. Aqui, ó, Jorginho, ó, o Plinão. Seja uma virada de chave na sua vida. O machado está na raiz. Mas o viticultor, ele vem e ele intercede. Ele fala assim: não, pai. Deixa eu trabalhar um pouquinho mais nas raízes dessa árvore. Deixa eu colocar um pouquinho de estrume, um pouquinho de adubo aqui nas raízes dela. Porque eu ainda acredito que ela vai frutificar. O Senhor acredita em você, meu irmão. É por isso que você está aqui, é por isso que Ele te chamou. Não aceite mais viver numa condição de esterilidade. E é por isso que você está comendo pão e bebendo cálice hoje. Porque você está agarrado a uma nova chance. Agarrado a uma oportunidade para frutificar. Feche os seus olhos, levante esse pão e esse cálice. Quantas chances você já desperdiçou ao longo da sua vida? Talvez essa pode ser uma chance decisiva na sua vida. Mas entenda uma coisa. Esse culto vai acabar. E a partir de agora, você precisa começar a dar uma resposta a essa palavra. Porque toda palavra não praticada, ela se perde. O que você vai fazer quando você sair daqui hoje? O que você vai fazer quando esse culto terminar? Começa agora, meu irmão. Porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e o partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. E por semelhante modo tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Senhor, nós estamos aqui para dizer nessa manhã que o Senhor não morreu em vão numa cruz. Mas se o Senhor morreu por mim, Pai, por que que eu não posso viver por Ti? Por que que nós somos tão egoístas assim? Se o Senhor morreu por mim, por que que eu não posso viver por Ti? Que eu não posso dizer: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Será que você pode fazer essa oração e dizer: Jesus, eu quero viver para Ti, eu quero gastar os meus anos na Tua presença, eu quero gastar os meus dias no Teu altar. Eu quero gastar as minhas horas aos Teus pés. Ah, eu quero gastar os meus minutos em ti. O meu tempo é seu, minha vida é sua, meu coração é teu. Eu me entrego a ti, eu me dou a ti por inteiro. Eu me dou por inteiro. Oh, eu sou teu. Sim, eu sou teu. Eu sou teu. Eu sou teu. Toma tudo, Deus. Toma tudo. Toma tudo. Toma tudo. Toma. Ninguém tira a minha vida, mas eu voluntariamente adoro-te. Adoro-te. Adoro-te. Viverei por ti. Morrerei por ti. Se você não tem um motivo para morrer, você não tem um motivo para viver. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Oh, coma do pão. Calma do pão. Coma do pão da presença. Coma do pão da presença. Coma do pão da presença. Beba do cálice da nova aliança. Chorou quando orou, mano, e ele manaia. Deus vem sobre nós, te desejo. Teu reino vem, mas teu querer inunda a terra. Uou! Aleluia! Oh! Viveremos por ti, Senhor. Viveremos por ti. Toda a nossa Santa Ceia, a gente entrega ao Senhor a nossa oferta de gratidão. Eu quero que você me escute, meu irmão. Porque nós não podemos servir a dois senhores. A gente não oferta por causa de Deus, porque Deus não precisa da nossa oferta. Mas o grande propósito da oferta somos nós mesmos. Sabe por que que Deus te deixou a oportunidade de ofertar? Para que você não seja escravo de mamon. Porque em tudo aquilo que eu amo, eu invisto tempo e dinheiro. Porque o dinheiro é a minha expressão de valor a algo. Quando eu quero uma coisa, muitas vezes, por mais que tenha um custo alto, eu vou, eu parcelo, eu faço um carnê, eu compro aquilo, porque aquilo é a minha expressão. Eu estou dizendo que aquilo, aquele objeto vale aquilo que eu estou pagando. E por muito tempo a igreja tirou a oferta das pessoas baseada na ganância das pessoas. Então por muito tempo a gente ofertou pensando na troca, pensando naquilo que eu vou receber em troca daquela oferta. Não que Deus não seja galardoador, mas quando eu me relaciono à base de troca, eu estou fazendo o que uma mulher faz na esquina. Ela se deita com um homem por causa de dinheiro. E eu quero dizer aqui, denunciar, que a noiva de Cristo não é uma prostituta. Nós não fazemos por causa da ganância e por causa do dinheiro, mas nós fazemos porque nós amamos o Senhor. E eu quero declarar através da minha oferta, eu quero declarar através do meu dízimo, que o que me move não é Mamon. E se Mamon não me move, ele também não pode me parar. E é por isso que Deus, ele nos deixa a oportunidade de ofertar, de dizimar, para que nós não corramos o risco de sermos servos de Mamon. Porque nós somos servos daquele a quem nós obedecemos. É o que diz lá em Romanos 6. Então, em nome de Jesus, meu irmão, não aceite ser movido pelos recursos financeiros. Eu sei que eles são importantes. Também é importante na minha casa. Também é importante na minha vida. Mas uma coisa é você tratar uma coisa que é importante como um ídolo no seu coração. Feche os seus olhos. Senhor, nós te adoramos, Pai. Te louvo por esse culto. Te louvo por essas ofertas. Porque nós não somos escravos de Mamon. E o dinheiro não vai nos parar nunca, porque não é o dinheiro que nos move. Nós não pregamos por dinheiro, nós não adoramos por dinheiro, nós não estamos aqui por dinheiro. Mamon, ele não tem poder nesse lugar. Por isso, Senhor, eu tenho autoridade, em nome de Jesus, para denunciar Mamon, porque Mamon não me move, Pai. Choranalabassuiremanaias. Nós te adoramos, Jesus, por esse culto. Nós te adoramos por essa palavra. Nós te adoramos por aquilo que o Senhor estabeleceu aqui hoje. E nós saímos daqui com esse clamor no nosso espírito. Que venha o teu reino, Pai. Que venha o teu governo. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor.